chegar. Hoje a festa vai bombar. Quero te ver dançar até perder o ar. Pode chegar, hoje a festa vai bombar. Quero te ver dançar até perder o ar. Dance, não pare, dance, não pare, dance, não pare. Yeah, yeah, yeah. Dance, não pare, dance, não pare, dance, não pare. Quero te ver dançar até o dia clarear. Acende um drink e vamos comemorar. Hoje a noite é sua. Dance, não pare, a mais bela, a princesa do baile. Ela me olhou e me deixou boladão. Não consigo te largar da minha mão. Vamos permitir fumar um do bom. Agora tô doidão, traz o litro de Chandon. Dance comigo, sua calcinha vou molhar. Bagunçar sua mente, te fazer delirar. O sol tá envolvente só no pancadão. Vamos dominar geral, vamos curtir o refrão. Pode chegar, hoje a festa vai bombar. Quero te ver dançar até perder o ar. Pode chegar, hoje a festa vai bombar. Quero te ver dançar até perder o ar. Dance, não pare, dance, não pare, dance, não pare. Yeah, yeah, yeah. Dance, não pare, dance, não pare, dance, não pare. Ela não para de dançar, cheiro de sedução no ar. Essa é a sensação, essa mina eu vou ganhar. Ninguém vai se estressar, só os de bem que vai constar. Aqui tem magia, todas vão se encantar. O frevo não pode parar, hoje vamos virar. Ninguém vai sair, vamos até o dia raiar. O banho de piscina é interminável, não tem fim. Ela faz pose pra foto, sorri olhando pra mim. Até o final da noite vou pegar essa mina. Hoje ela tá pro crime, mas eu tô de cima. DJ aumenta o som, vamos curtir o que é bom. Mulher, maconha, chocolate e Chandon. Pode chegar, hoje a festa vai bombar. Quero te ver dançar até perder o ar. Pode chegar, hoje a festa vai bombar. Quero te ver dançar até perder o ar. Dance, não pare, dance, não pare, dance, não pare. Yeah, yeah, yeah. Dance, não pare, dance, não pare, dance, não pare.